Muito boa tarde. Temos do outro lado da linha a doutora Ana Nunes de Almeida, elemento da Comissão Independente para o Estatuto dos Abusos Sexuais contra Crianças na Igreja Católica Portuguesa. Antes de mais, muito obrigada por aceitar estar à conversa connosco. Começava a perguntar como e quando é que surgiu esta comissão. Ora bem, muito boa tarde. Quem agradece o convite sou eu, até em nome da Comissão Independente. Temos muito gosto em falar e colaborar com as rádios locais, porque não só pela sua qualidade, mas também pela importância que têm de fazer chegar a nossa mensagem às populações que estão mais distantes dos grandes centros urbanos, e Portugal é um país muito centralizado. Portanto, muito obrigada pelo vosso convite. E para responder à sua pergunta, esta iniciativa insere-se em primeiro lugar numa política diferente que vem sendo reforçada pelo Papa Francisco no Vaticano, no sentido de a Igreja Católica olhar de frente para um problema que tem nas suas mãos, que é a questão do abuso sexual contra as crianças e as pessoas vulneráveis. De facto, com este Papa há uma viragem histórica, se bem que ela já tenha sido encorajada pelo Papa Bento XVI, mas é realmente o Papa Francisco que torna esta questão uma prioridade para a Igreja Católica. E na sequência dessa inspiração, digamos, a Conferência Episcopal Portuguesa decidiu fazer um estudo sobre abusos sexuais contra crianças na sociedade portuguesa, portanto, abusos praticados por membros da Igreja Católica. Depois dessa decisão tomada, a Conferência Episcopal, no final de dezembro, convidou o Dr. Pedro Streste, que é pedopsiquiatra, que tem um currículo muito robusto em matéria de trabalho sobre abuso sexual contra crianças, e o Dr. Pedro Streste constituiu a sua equipa independente. Portanto, teve toda a independência para constituir uma equipa que, para além de mim, que sou socióloga e que trabalho na Universidade de Lisboa, tem também o professor Daniel Sampaio, que é médico psiquiatra, tem o doutor Álvaro Laborinho Lúcio, que é juiz, que foi juiz e foi ministro da Justiça em Portugal, tem a doutora Filipa Tavares, que é assistente social e terapeuta familiar, também com larga experiência nesta área, e temos uma pessoa de fora, quero dizer que é uma espécie de representante da sociedade civil, que é a Catarina Vasconcelos, realizadora de cinema, que é autora de um filme que foi muito premiado, um filme recente e muito premiado, A Metamorfose dos Pássaros. E, portanto, esta comissão apareceu, foi criada em janeiro de 2022, tem estado a trabalhar ao longo destes, já lá vão 3 meses, com o objetivo de realizar justamente esse estudo sobre abusos sexuais às crianças praticados quer por membros da Igreja Católica, quer por pessoas que trabalham em organismos, movimentos, associações associadas ou tuteladas pela Igreja Católica Portuguesa. Portanto, esse tem sido o nosso trabalho. Muito bem. Há muitas denúncias pelo mundo fora, infelizmente, mas certamente que também há em Portugal. Nestes 3 meses de missão, já é possível avançar? Quantas denúncias já foram feitas à vossa comissão? Olha, eu vou-lhe dizer duas coisas. Em primeiro lugar, nós não falamos de denúncias, nós falamos de testemunhos. O nosso objetivo é recolher testemunhos de pessoas que foram vítimas desses abusos sexuais desde os anos 50 até ao presente. E porquê é que nós não gostamos da palavra denúncia e não apelamos à denúncia? É porque nós não somos uma equipa policial, nem somos um Ministério Público, nem uma, digamos, uma brigada de detetives. Nós somos, especialistas de várias áreas do saber no campo dos abusos sexuais, E o que nos interessou foi dar voz ao silêncio, ou seja, criar instrumentos através dos quais qualquer pessoa que tenha sido vítima de uma variedade grande de abusos sexuais, porque há muitas modalidades de abusar sexualmente uma criança, pudessem tomar a palavra e falar sobre essa sua experiência, muitas vezes uma experiência que ficou guardada durante décadas, de que não se falou a ninguém próximo, por vergonha, por sentimento de culpa, por não encontrar à sua volta uma aberta com uma pessoa com a capacidade de escutar, de a ouvir, respeitando aquilo que ela está a dizer, acreditando nela e dando sequência ao seu testemunho. Portanto, nós gostamos de falar de testemunhos, tivemos uma onda inicial muito grande de testemunhos quando a comissão foi criada e foi noticiada amplamente pelas televisões, pelos órgãos de comunicação social em geral. Depois entramos onde atingimos os 214 testemunhos validados. Agora estamos bem acima disso, mas eu prefiro não falar de números, até porque, repare, no caso do abuso sexual, que é um tema em que há um grande incómodo de as pessoas falarem, nós notamos isso. Parece que as pessoas não em termos da sociedade portuguesa, é uma espécie de um tema tabu. Não se gosta de falar nisso. As pessoas não querem enfrentar este problema. Nós sabemos que não existe só na Igreja, não é? Os abusos sexuais existem em muitos outros lugares, nomeadamente na família. Portanto, há uma barreira grande de entrada para falar no assunto, e nós criámos, através de um telefone, através de um site, a possibilidade de todas as pessoas que tenham passado por uma experiência dessas poderem falar dela de uma forma anónima, portanto elas são ouvidas sem serem expostas. E, se me permite, eu gostava de dar esse número de telefone, porque pode ser que nós, através desta entrevista, cheguemos a eventuais vítimas destes abusos. O nosso telefone é o 91-711-0000. Eu repito, 91-711-0000. Alguém do outro lado a atender durante a semana entre as 10 da manhã e as 8 da noite. Se por acaso não forem atendidos, deixam um recado, mandam um SMS e, logo que disponível, essa linha volta a falar para a pessoa que tentou o contacto. Ou, se não, podem responder a um inquérito online, indo ao site darvozaosilencio.org, onde, como eu dizia, se pede um conjunto de informações, nunca o nome da pessoa, nem sequer do abusador ou da abusadora, mas em que se pede sobretudo para que a pessoa nos dê informação sobre o que se passou na altura, quais são as suas características em qual é, as suas características em termos de idade, com quem residia, onde é que aconteceu o abuso, quem era o abusador ou a abusadora, em que é que consistia, por aí fora. Está a ver? Portanto, eu fazia um apelo, porque é muito importante este tomar a palavra, porque as vítimas são, não deixam de ser vítimas, evidentemente, porque muitas delas carregam um sofrimento enorme ao longo de décadas, mesmo que estes atos, do ponto de vista da lei, tenham prescrito, o sofrimento não prescreve. E, portanto, o nosso apelo é que estas vítimas tomem a palavra e se tornem testemunhas de uma experiência a que a Igreja Católica quer dar visibilidade. E, se me permite, estou a falar demais, mas quando quiser pode interromper-me e fazer outras perguntas. Está à vontade. Eu também gostava de esclarecer o seguinte. Este este estudo não é um estudo que é contra a Igreja Católica. Repare, foi a Conferência Episcopal Portuguesa que reúne todos os bispos das dioceses, os 21 bispos das dioceses portuguesas, que numa atitude de grande coragem e de abertura, quis conhecer a realidade. Porquê? Porque é muito importante fazer as contas do passado para criar mecanismos de prevenção no futuro. Nós todos estamos interessados em melhorar. E, portanto, este trabalho, como eu dizia, não é contra a Igreja Católica. É um trabalho que foi encomendado pela Igreja Católica Portuguesa e que é um trabalho a favor de todos nós, a favor da sociedade portuguesa, a favor de uma consciência de cidadania e de respeito pelos direitos das crianças. Porque as crianças não são objetos nas mãos dos adultos. As crianças são portadoras de direitos que estão consagrados na lei, na Convenção sobre os Direitos da Criança. E, portanto, é muito importante, de facto, que as pessoas não tenham vergonha, porque a vergonha nunca fica com a vítima. A vergonha fica com a pessoa que abusa. Não tenham vergonha e acedam à palavra e nos contem o que se passou. E, portanto, é a nossa grande mensagem. Estas testemunhas não é, portanto, é mesmo para dar o testemunho e é para um estudo, não é para avançar para outro tipo de acusação, é isso? Atenção, não. As pessoas fazem as suas, o objetivo da recolha destes testemunhos é um estudo que se pretende que tenha efeitos práticos, porque nós precisamos de perceber quais foram os contextos que favoreceram esta situação, as várias situações de abusos, porque nós só conhecendo é que podemos depois intervir sobre a realidade e tentar evitar que eles se voltem a repetir, ou pelo menos que se voltem a repetir com esta gravidade e com esta frequência. Mas devo dizer também que no caso de abusos que estejam a ocorrer no presente, esses casos, mesmo anónimos, são todos enviados para o Ministério Público. Nós temos um contacto direto com o Ministério Público e todos os atos que ainda são considerados, enfim, que caem na moldura de crime, portanto, de algum ato que não prescreveu, são passados ao Ministério Público e a Comissão não tem a ver com essa investigação. Portanto, isso é outra coisa, é para quem de direito tem que tratar destes casos. Portanto, a Comissão, de facto, tem como caderno de encargos fazer o estudo, produzir o estudo, mas os casos que estão a acontecer agora, até porque são crimes públicos, nós damos toda a informação que temos deles ao Ministério Público. Muito bem, e para terminar, pedia-lhe que fizesse então um balanço destes 3 meses certamente muito intensos. Sim, foram. Falo do meu caso, pessoal, talvez tenha mais interesse, não é? Portanto, é evidente que para toda a Comissão Independente têm sido meses de grande exigência, muita dureza, no sentido de contactar com um lado escuro da realidade que é duro, portanto, daí a dureza, não é, do tema. Um trabalho muito intenso, mas muito determinado. Estamos muito motivados para levar o estudo até ao fim, foi isso que nos comprometemos a fazer. Do ponto de vista pessoal, tem sido uma experiência que não é totalmente nova, porque eu há uns anos atrás fiz um estudo para a Assembleia da República sobre maus-tratos às crianças na família, neste caso era na família e não só sobre abuso sexual, portanto não é totalmente novo, mas o que mais me tem impressionado é, digamos, a dimensão humana trágica que têm estes acontecimentos. Eu tinha, antes de começar o trabalho, na minha cabeça uma espécie de escala de sofrimento, no sentido que haveria modalidades de abuso que conduziriam a situações de mais sofrimento e que tinham mais impacto na vida futura daquela criança, umas formas mais do que outras, mas na verdade, às vezes basta uma única vez e uma situação que nós não consideraríamos particularmente grave para deixar uma marca definitiva na vida daquela pessoa, que afinal foi destruída, ficou destroçada por causa dessa forma de abuso. E, portanto, para mim tem sido meses de grande, como é que eu ia dizer, de grande enriquecimento humano, de grande humildade, sentir uma grande humildade pela coragem de todas aquelas dezenas e dezenas de pessoas que nos escreveram, que preencheram o inquérito, que nos telefonaram a relatar o que se passou. É preciso uma coragem extraordinária e, portanto, perante a dimensão dessa coragem, tudo o resto é secundário. E tem sido, portanto, uma grande, grande aprendizagem para mim. E penso que pode ser uma aprendizagem para todos os portugueses e para a sociedade portuguesa.